presente consciente de mim e do meu corpo. Equilíbrio que nos cuida e cabe a nós por nós. Me vesti dos patuás, é da ordem invisível. As mulheres da minha família me protegem. Eu sou o fogo que protege o perigo do perigo. É não deixar o amor entrar. O amor é onde nada passará. O perigo do perigo é não deixar o amor entrar. O amor é onde nada. Mulheres.